vezes teve que vencer. Muitos desafios ele teve que enfrentar pra chegar onde chegou. Como firmou em Deus e prosseguiu. Indesistível, indesistível, indesistível, guerreiro até o fim. Indesistível. É assim que se constrói a tua história. Indesistível, indesistível, indesistível, guerreiro até o fim. Indesistível. Yeah.